cheguei a cobrar o celular. Se quer me conquistar, se quer me namorar. É do Pará pra todo o Brasil, companhia do Calypso. Esse garoto é metido, um playboy. Tem jeito de bacana, que tem grana, que só quer se divertir. Chega no seu carro no meio da multidão e liga o som. Pedaço de Brad Pitt, pedaço de Janeiro.